6315, terá condições de decolar quando está logo liberada a pista? Ali mantém cabeceira 2863-15. Ali mantém na 2863-15. Olympus 94, Solos 36, condições de livrar direita direto para o pátio militar? Afirmativo, táxi livre até o pátio, Olympus 94. Mantenha o ponto de espera 5490. Puxaner 6315, livre decolagem 200 graus, 200 graus, 1219, 6315. Livre decolagem 6315, Puxaner. Futrip 5474, continue a aproximação do jeito e formarei pista livre. Conseguindo a aproximação, baixo travado, trip 5474. Sente. Guardião 02, Salvador. O Oceaner 315 decolou, 38, chame controle em 1208. Controle 208, o 6381. 15. O trip 5474 pouso autorizado na cabeceira 28, 200 graus, 200 graus com 149. O trip 5474. Pouso autorizado, pista 28, trip 5474. Guardião 02 para São Sebastião do Passé, 500 pés, com o piloto em comando. Reinaldo, só me confirme o tempo de voo, uma hora aí. Uma hora, 7, reporte pronto para decolagem do pátio do Graer, direto saindo para o setor norte-nordeste, o Guardião 02. Afirma, cruze fora do solo. Pátio do Graer, saindo com proa nordeste, o vento 200 graus, 200 graus, 14 nós, Guardião 02. Max Serra Delta, pátio 5, está livre acionamento. Trip 5490 ali mantém cabeceira 28. Trip 5474, Solos 40, libere à esquerda, chame solo 1219 para instruções de táxi. 219 livrando, 54. Guardião 02, fora do solo. Ah, afirmo. Considere sua decolagem aos 40. Aguarde transferência ao controle. Guardião 02. Não aguardo transferência ao guardião. 5490, vento 200 graus com uma dúzia nós. Tem decolagem autorizada da cabeceira 285490. Guardião 02, transfere controle 1208, Guardião 02. 1208, grato. Trip 5490, decolou os 42, mantenha presente pro até 2000 pés. Até 2000 pés e transfere controle na frequência 1208, trip 5490. 5490, ciente, mantenha pro até 2000, após transfere 1208, boa. Boa. Torre Bosch, né? 6142, ponto espera da 28, tá pronto. 6142, boa tarde. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28, 6142. E mantenho, 6142, na 28. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Kilo Romeo Oscar, tem livre acionamento. Kilo Romeo Oscar. Inicia o táxi, reporte para ingresso na pista, o Mike Serra Delta. Tá pronto, 6142. Gente, mantenha só um instantinho que estou coordenando o controle sua saída, só um instante. Xaner 6142, o vento 230 graus com 13 nós. Livre decolagem, cabeceira 28, 6142. Decolagem da 28, 6142. Autorizado ingresso da pista no 7, reporte alinhado pronto, Mike Serra Delta. Inicie reporte na interseção Papá para ingresso, Kilo Romeo Oscar. Xaner 61142, decolou os 46, controle 1208, uma boa tarde. Obrigado, senhor 208. Livre decolagem da pista 17, 200 graus, uma dúzia, nós, Mike Serra Delta. Afirmo. Reporte alinhado, pronto, vou, meu Oscar. Mike Serra Delta decolou os 49, controle 1208, Mike Serra Delta. 208, Delta. Temperatura Salvador. Livre decolagem da pista 17. O vento 210 com uma dúzia nós, quilo Romeo Oscar. Correio de Salvador, boa tarde, voo 1097. 1097, boa tarde, informe checado, pista 28, 220 graus, 220, com uma dúzia nós, 1097. Já está baixado e checado visual, voo 1097. Tem pouso autorizado na cabeceira 28, voo 1097. Autorizado pouso 28, 1097. Romeu Oscar, sua decolagem foi o 52, corredor, controle em 1208, quilo Romeu Oscar. 1208, boa tarde. Voo 1097, seu solo 54, libere pista à esquerda, chame solo na frequência 1219 para instruções de táxi, voo 1097. Torre Salvador, boa tarde, eu chamei a 6320. 6320, boa tarde, continue a aproximação, informe checado, pista 28, 210 graus, com 13 nós, 6326. Livre pouso para o chamei a 6320, está baixado para lá. Ok, tem pouso autorizado, 28, 6326. Livre pouso para o 6320. Confirme o vento para o 6326, Antônio. Puxando a 6326, o vento 210 graus, 129. Grato, 6326. Eco Zulu November na prova rotatória, já avisou o campo. Eco Zulu November, continue a aproximação, reporte na terceira milha. Ajuste no 0 no 0. 1-0, 1-0, reportará na terceira milha, Eco Zulu November. Oxana M3 26, no solo 5, 8, direita, 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9. 966 da Gol, na final da 28, baixado travado. Gol na 966, continue a aproximação. Tá bom, tá bom. Reporte. Gol 966, na escuta. Na escuta, 966. Ok, devido à aeronave com prioridade para pouso, vai pousar na 17, transporte de enfermo, já coordenado com controle. Você efetua espera no setor com 36 a seu critério, direito ou esquerda, acusa reinterceptando a final da 28 no 966. Tente abandonando a aproximação, inicia a curva pela esquerda, o gol na 966. Afirmativo, acusa reinterceptando a final da 28 no 966. Acusará interceptando novamente a final da 28966. Pode voar usando a presente? Afirmativo. Eco Zulu 9, vai baixar que o trem de pouso. Baixar travado, Eco Zulu 9. Livre pouso na pista 17, 220 com uma dúzia nós. O Eco Zulu 9. Livre pouso no 7, Eco Zulu 9. Controle é o gol, torre é o gol 966. É suficiente, 1360? Suficiente, 1360. Estou acusando aí na final de 5 milhas da tempo. A aeronave já está agora aqui na curta final da pista 17, aproximadamente 2 milhas e meia para a cabeceira. Ciente, 966 da gol. Pode reinterceptar a final da 28, que vai ser suficiente o tempo, ok? Ok, assim que você tiver condições, pode avisar que a gente vira a esquerda para reinterceptar, 966. Afirmativo. Da presente, o senhor já pode curvar à esquerda e reinterceptar aí a final da 28, que já é suficiente. Tráfego agora 2 milhas da cabeceira 17, já configurado para pouso naquela cabeceira. É, de 966. Eco Zulu November no solo 01, qual pátio que estaciona? Libere a direita, ataque livre até o pátio 5, Eco Zulu November. No 966, checa 3 de pouso, 210 graus, 1129. Sempre estabilizou, avistando a 28, o voo 966, baixar travado. Livre pouso, cabeceira 28, 210 com 1129. Livre pouso na 28, 966, legal. 19966 no solo 04, libere à esquerda, solo 121 decimal 9. Liberar 219, 966. Confirme, clareza 1. Livre seu na chamada táxi, Alfândega. Torre Salvador. Boa tarde, gol 907. Escutar ponto próximo, ponto zero da 28, próximo. Gol 975, decola de imediato? Firma aqui. Autorizado, alinhar e decolar, cabeceira 28, vento 210 graus, 12 nós. Autorizado, alinhar e decolar, o gol 907. Torre Salvador, uma boa tarde, tá 3154. Então, 3154, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ajuste no 00. Aguardando. Então, 3154, cheque trem, livre pouso na 28, vento 200 graus, 12 nós. Livre pouso, baixo travado, está 3154. Gol 9075, decolou hoje 10, chame o controle em 120, décima 8. 208, gol 9075, obrigado. Papá Zulu, Alfa Índia, autorizado táxi, reporte na Papá, ajuste no 0 no 0. Mike Eco Delta, reporte no farol de Itapuã, ajuste no 0 no 0. Então, 3154, no solo 13, livre na Charlie, chame o solo em 121.9. 129 na Charlie, obrigado. Salvador, boa tarde, Oceania 6314. Oceania 6314, continue a aproximação, reporte trem de pouso baixado e travado, ajuste no 00. Trem checado já. Oceania 6314, tem livre pouso na 28, vento 200 graus, 13 nós. Livre pouso na 28, 6314. Mike Eco Delta, NC espera sobre o farol de Itapuã, com curva pela direita, tem uma aeronave, um Airbus 320 na final da 28. Gente, está presente, efetuado 360 pela direita sobre o farol de Itapuã, o Delta. Confirme. Alfa Índia, mantenha a papá. Gol 1884, na próxima ponte de espera da 28. Gol 1884, mantém ponto de espera. Mantém 884. Torre, ô, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, teria condições de pousar na 35? O tráfego está na final de aposou, senhor? Afirmo. Não pode prosseguir para o 97 não, Mike Eco Delta? Mike Eco Delta tem condições de agilizar o cruzamento no eixo da 10? Afirmativo. Está autorizado o cruzamento do eixo da 10, reporte para girar a base na 17, Mike Eco Delta. Delta reportará de base para a final 17. O Xana 63 no 4, no solo 1 no meia, livre na Charlie, chame o solo 1219. E ao livrar na Charlie, 1219, 63 no 4. Gol 1884, autorizado. Alere, mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, 884. Mike Eco Delta, está autorizado girar base, autorizado pouso na cabeceira 17 pairado, vento 200 graus, 13 nós. Delta. Tá, e qual é a sua frequência? 1219. 1219. Oi, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, mantenha-se, prossiga para a torre. Na rotatória, intenção retorno para pouso parte do Gré. Gente, mantendo o setor, reporte final de 3 milhas. Reporta na 3 milhas, Guardião. Gol 1884, na decolagem deverá manter a proa até cruzar 1 mil pés. Gol no 884, devido ao tráfego no setor norte do campo, aproximando para pouso, o helicóptero. Manterá a proa na decolagem, o vento 200 graus, 1 dúzia nós, gol no 884. Devido à decolagem, está 28, mantendo proa até mil pés. Está visual com o helicóptero 884, iniciando a decolagem. Afirmativo, são dois helicópteros, um pousando pairado agora na cabeceira 17, tem um segundo que está aproximadamente 3 milhas e meia da cabeceira 17, a 500 pés. Tá sim, então só confirmando livre decolagem com 884. Confirmo, 200 graus com uma dúzia nós. 84. Mantenha a guarda para ingressos, Zulu Alfa Índia. Azul 4462, na escuta? Na escuta. Continua a aproximação, tráfego iniciando a corrida da 28, vento 200 graus, 1 dúzia nós, azul 4462. 4462, aguardando ele vir pouso. Correio 967, ponto de espera da 28 e pronto. Mantenha o ponto de espera, gol no 967. Vai manter o ponto de espera. Guardião 02, observe, temos tráfego tipo 737, iniciando a decolagem da pista 28. Reporte na curta final da 17, o vento 200 graus, 1 dúzia nós, Guardião 02. Fiz o contrato de decolagem, não interferirá, já 3 milhas para pouso Guardião. Gente. O Mike Eco Delta, seu solo 19 para o Pátio 4, está livre o táxi, Mike Eco Delta. Azul 4462, livre pouso 28, 210 graus, 1 dúzia nós. Livre pouso, próximo. Voo no 884, decolou o Zuno 9, transfere controle, frequência no 208, uma boa tarde. 208, obrigado, 1884. Nada. Guardião 02, temos aeronave pousando na pista 28, após o pouso completo, será autorizado a aproximar direto para o Guraerg, Guardião 02. Visual para a aeronave, sente e não aguarda. Quatro, sou solo, os 20, libere a esquerda, chame solo, frequência 1219. Guardião 02, direto para o Graera, cruze no solo controlado, 210 graus, 109, Guardião 02. Seguido, autorizado, reportará no solo, Guardião 02. Gol no 697, confirmando, gol 1967, ali mantém cabeceira 28. Zulu Alfa Índia, está autorizado o ingresso na pista, reporte alinhado, cabeceira 17, Zulu Alfa Índia. Seu solo, os 2-1 na frequência livre 02. Nada. Voo 1967, tem decolagem autorizada da pista 28, 200 graus, 1129. Livre decolagem de pista, pista 28, 1967. Correto. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Delta, Romeu, Tchelli. 1967, decolou os 23, chame agora o controle, 1208, 1967. 208, 1967. O Delta Romeu, Charlie, continue a aproximação 28, informe checado, 200 graus, 112 a nós, Delta Romeu, Charlie. Informará, Delta Romeu, Tchelli. Zulu Alfa Índia na pista 17, saída no corredor Axé. Está livre a decolagem da 17, o vento 190 graus com 12 nós, Zulu Alfa Índia. Capatango Bravo aqui, Luiz, que Salvador. O Bravo que Luiz prosseguindo até a vertical da RMAR, ajuste do altímetro 1-0-1-0, reporte vertical da RMAR 1-1-PES, o Bravo que Luiz. Zulu Alfa Índia decolou os 25, controle em 1208, qual tipo da aeronave? 208 é um RD10. Chame controle em 208, grato. Camarada. Delta Romeo Charlie, informe checado. Pista 28200 12. Afirmativo, agora visual, baixado e travado, final da 28, Delta Romeo Charlie. Tem pouso autorizado, cabeceira 28, Delta Romeo Charlie. Livre pouso na 28, Charlie. Bravo aqui, Luiz, condições de aproximar direto para 17, confirme. Afirmativo, então, na medida do possível, adiantando para a pista 17, acuse na curva da final, 210 graus, 12 a nós, bravo aqui, Luiz. Salvador, muito boa tarde. O Papa Tango November Yankee Mike está na prova da rotatória do Zolco Campo. Sente November Yankee Mike. Reporte na rotatória, November Yankee Mike. Reporte na rotatória, Mike. Bravo aqui, Luiz, que tem pouso autorizado no 7200 graus, 12 a nós. Bravo aqui, Luiz. Delta Romeo Charlie, seu solo aos 28, libere pista à esquerda, chame solo em 1219 para instruções de táxi, Delta Romeo Charlie. November Yankee Mike, prossiga na aproximação até a vertical da RMAR, descenda 1 no 1000 pés, ajuste do altímetro 1010, 1-0, 1-0, reporte na RMAR, November Yankee Mike. Luciano, descida para 1 no 1000 pés, 1-0, 1-0, reporta na vertical da RMAR, November Yankee Mike. Então, 3192, na escuta. Então, 3192, corri. Torre Salvador, boa tarde. Então, 3195. 3192, perdão. Foi, boa, checa para de pouso. Baixado e travado. Vento 210 graus, com uma dúzia nossa, tem pouso autorizado, cabeceira 28, TAM 3192. Autorizado pouso, TAM 3192. O Bravo Kilo Whisky, seu solo aos 30. Autorizado backtrack, agiliza manobras, reporte pista livre, Bravo Kilo Whisky. Mike na vertical do Animar. Sente November Yankee Mike, temos tráfego na curta final da 28 pousando. Seu tráfego será como número 2. Continue aproximação reduzida, aguardando autorização de pouso, November Yankee Mike. Está aproximando, reduzindo, November Yankee Mike aguardando autorização. Novo Yankee Mike, pistão no 7 livre, o vento 200 graus, com uma 12 nós, tem pouso autorizado, pistão no 7, November Yankee Mike. Livre, pouso no 7, November Yankee Mike. Então 3192, seu solo, os 31, libera a esquerda, chame solo em 1219. Esquerda 1219, então 3192. Salvador, boa tarde, azul 4116, estabilizado na final do ILS 28, avistando. 4116, sente, reporte checado, vento de 200 graus com 13 nós, 4116. Sente, portar abaixo até lado, 4116. Firmo solo aos 33, reporte pista livre, November Yankee Mike, reporte 4, destino? Reporte pista livre, November Yankee Mike. Cara. Baixado do telado, azul 4116. Tem pouso autorizado na cabeceira 28, o vento 200 graus, 13 nós, azul 4116. Sente de pouso, piscina 6, azul 4116. Volta Romeu Tchau, recente do seu tráfego, está autorizado o ingresso na pista no 7 e efetuar o táxi, seu destino é o Hangar da Pátria, não é isso? O senhor conhece o aeródromo, né? Ok, autorizado o ingresso, reparte livrando para a Pátria, Delta Romeu Tchau. Recente, livrou no 7, uma boa tarde, obrigado Mike. Guardião 02, prossiga para a Torre Salvador. Setor Sul, destino? Vicente, o Guardião 02. Temos aeronave efetuando pouso agora na cabeceira 28. Aguarde o completo pouso após ser autorizado sua decolagem de imediata. Estimo mais 20 segundos, ok? Aguarde para iniciar a decolagem, Guardião 02.